anda canhuda, não tenhas medo. Isto que eu tenho não é nenhum brinquedo. Não contes a ninguém o nosso segredo. Faz bem à pele, bebido logo cedo. Toma que é meio gordo. Chupa. Toma que é meio gordo. Chupa. Toma que é meio gordo. Chupa. Toma que é meio gordo. Chupa. Tal e qual uma bezerrinha, e ao nascer pede logo uma minha, que pasta pelos campos a relva verdinha. Faz bem à celulite, verdade verdadinha. Toma que é meio gordo. Chupa. Toma que é meio gordo. Chupa. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Não é nenhuma porcaria. Gosta a mãe, a filha e a tia. Produto nacional com garantia. Protege a tripa da CIA. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Não é possível engravidar. Refrescas amígdalas ao passar. A flora intestinal vai restaurar. Miúda, juro que não estou a tangar. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Toma que é meio gordo. Chupa, chupa. Canção. Não posso deixar-vos na confusão. O meio gordo tem origem de produção na zona industrial do meu colhão. Toma, chupa. Ah, e toma, chupa. Toma, que é meio gordo. Chupa. Toma, que é meio gordo. Toma, toma, toma, que é meio gordo. Toma, chupa. Toma, toma, toma, que é meio gordo. Toma, toma, toma, toma, toma que é meio gordo. Chupa, chupa.